O William pega essa bola, vem o Internacional, mandou pelo alto, a bola passa lá em cima, Anderson bateu no canto, que lindo, que lindo, que lindo! Gol! É do William! É do Internacional, Hernando, ele aparece do lado esquerdo, é impressionante o vacilo da marcação do Flamengo, ele aparece para tocar essa bola no contrapé, o goleiro Paulo Vitor cai para a direita e o Hernando bate com o pé direito e coloca essa bola no canto esquerdo do goleiro do Mengão. 18 minutos e meio, cala completamente a massa rubro-negra aqui no Maraca, quem comemora, quem celebra muito é o torcedor colorado. Hernando, hoje improvisado na ala esquerda, aparece na área, surpreende e marca para o Internacional aqui no Maracanã. Atenção, torcedor, 18 minutinhos e meio. Hernando, para mudar o placar do jogo. Internacional. Na frente tem um. Flamengo.